total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD Pressão Total, todos os dias. Cidade. Não perca nesta terça no seu Jornal do Brasil. Cidade. Testemunha da chacina na Baixada Fluminense reconhece 7 policiais acusados pelo crime. Caderno B. O escritor albanês Ismail Kadaré, autor de Abril Despedaçado, tem seu primeiro romance lançado no Brasil. Economia. Idosos sofrem mais com altas de preços. Tudo isso e muito mais no seu Jornal do Brasil. 99761144. E entre na sala de bate-papo da cidade, onde a galera do rock se encontra. Cidade. Ilha, o que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Chuva, né, pai? E o que é que tem? Uma membrana delgada, uma capa semirrígida de ectoplasma e pertence ao filo sarcodina. Falando em filo, cadê seu irmão, hein? Peraí que eu vou chamar... Quer saber mais? Leia Gênios, uma revista com curiosidades, quadrinhos, jogos e que traz grátis material didático para ajudar na escola. E juntando 6 cupons, você ganha um rádio Gênios. Pegue a sua todo sábado nas bancas por apenas R$6,90. Os sons que bombam na cidade, bombando o seu celular, Envie uma mensagem do seu celular vivo com o texto Cidade para o número 49950 e você vai ter as músicas do Rock 10 tocando no seu celular. Green Day, Dead Fish, Linkin Park, Rubastank, Franz Ferdinand, Korn e Nightwish. Rock Tone Cidade. Rock Tone Cidade. É muito louco. Cidade. Rock que a gente vai ouvir? É, pode ser. Cidade, sempre. Chegou a hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio Rock. As cores dos camarões boiavam na superfície da sopa e eu vou de cafanto aparatório no fundo. Eu faço determinadas coisas aqui no programa da gente que tomam rumos que não são os desejados. Acaba de ligar uma moça. Pena que ela não se identificou, inclusive desligou o telefone na minha cara. Falando o seguinte, pinguim, você está sendo canalha. Que delícia, hein, gente, pena. Eu não sou cabeça de nego, mas as mulheres dizem que eu sou um estupro. Orgasmo total, orgasmo legal. Que delícia, hein, gente, liberou total? Liberou total? Aí ao fundo, Humble Pie com o Peter Frampton. E volta e meia a gente está soltando vinhetas exclusivas para o Ronca Ronca, realizadas pelo Guts Gutenberg, nosso ouvinte parceiro de bastante tempo. De agora, depois de 1h, a gente tem que pisar fundo no acelerador, hein, Zeca? É verdade, acelera aí, cara. Senão, rola baba, hein? Senão o pessoal vai começar a deixar o travesseiro fedendo. Telefone. 2221-029. Bom, eu não recebi a ligação que eu tava esperando do Bid, exatamente o autor do disco que nós mostramos logo no início do programa. E o Bid se apresenta no Vivo Open Air, hoje é dia 11, se não me engano, amanhã. Eu não tô com a programação aqui. Ele se apresenta... Ele deve fazer o show dele junto, logo depois deve entrar o Escandurra. O Edgar Escandurra do Ira no projeto eletrônico do Escandurra. O Bid, conforme eu disse nesse programa, é um camarada de muito tempo. Produziu um monte de gente, fazia parte do Professor Antena. Esteve muito ligado nos últimos tempos do Chico Science. E de um tempo para cá, adentrou em a sua carreira solo. Ele mandou 5 discos pra gente, Bambas e Biritas. E nós vamos colocar esse disco a partir de agora na roda e, evidentemente, vamos privilegiar os nossos ouvintes que estão com a gente desde o início, né, Zeca? Isso aí, claro. Então, qual é o telefone da rádio? 2221-1029. Ligue pra cá dizendo qual a participação especial na música que nós tocamos aqui. Qual o cantante diretamente de Nikit City, vascaíno, cascudérrimo, que impetrepou a canção do disco do Bid. Sabe qual é, Zeca? Presta atenção, não vai falar não, hein, cara? Então, quem ouviu o programa com atenção percebeu a presença do nosso amigo Gustavo no... Mas é... Então o lance é o seguinte, nós vamos ver o grau de dificuldade pela participação dos ouvintes, né? Se a coisa ficar muito difícil, se o pessoal não percebeu o nome desse cantor na música, a gente troca a pergunta, né? É, pode crer. Nós somos muito bonzinhos, né? Fala pra mim aqui, qual é mesmo? Não, não, não. Isso, rapaz. Roots Manuva. O que está acontecendo aqui? Ronca. Cidade. I can't quite remember the month nor date. Nothing was winding, I was jamming round my bitch. I had a feeling for a jacking, but I had no cash. I had no choice to piggy bank or trash. Was me and my bold self with five bags of coppers splashed out on the counter at PJ Patel's. He's far from happy with my method of pay. I shrug my shoulders, I'm like, what can you say? It's money, ain't it? I ain't begging you, Jack. And the mood I'm in, I might just give you a slap. I grip my dragons and I leave in peace. As I step through the door, he heard the kiss of my teeth. Minding my own business, rolling down the street. I swear I heard his female voice call my name. I stuck for a second, loud as Charmaine. Some sis I used to part with from way back when. We weren't on no bone tip, just real good friends. We on some hunger for kissa. Boy, she looking neat, head to toe in new gums and two new gold teeth. I'm like, what you wonder, she said, this and that. I said, well, come round my yard, let's crack this four pack. Back at my yard, we heavy chill, killing time. Exchanging views and getting thoughts off the mind. For three whole hours, everything was crisp around. Quarter to 12, they took the strangest twist. I'm looking in her face, I swear it looks up. She's sweating like she dipping in some horse's truck. Then she flips out, screaming quick, I hit the blocks. Trying to kick this brown, but it's busting my ass. It seemed like the planet gone mad. What you staring in my face for? I told you dudes I can't save y'all. But the figures read the strange behavior. It seemed like the planet gone mad. What you staring in my face for? I told you dudes I can't save y'all. But the figures read the strange behavior. Strange behavior. Charmaine the headstrong. Proud miss it. Fell for a local fluffy. The shit we're living the high life. Sitting in a luxury's lap. Little did she know she was raving a trap. Cause the fuck that she loved was a two-bit fuck. The notes that she spread with were traits in blood. But she was mesmerized by the rude boy charm. 2 years had passed, she thought she was safe from harm. But the past has a strange way of rearing its head. Just when she was thinking it but dusted and dead, it's like petrol bombs come flying through the window. Cause there's a 10 grand price on his life. Ready to be cashed when his heartbeat cease. All that he tried, he can't get no peace. Cause he's running from the beast. And he's running from the crimps. After all said and done, it's the beast that wins. Wiling on borrowed time, soon to get nabbed. With two keys of fluff that he just did grab. When a man got nicked, Lord knows she couldn't cope. Started hitting the bottles, died tying the rope. Now she's trapped in the chains of the oldest trade. Flashing a badge in my face, and I'm far from keen. I don't got no business with no drugs, man's queen. Know what I mean? It seemed like the planet gone mad. What you staring in my face for? I told you dudes I can't save y'all. With the figures with your strange behavior. It seemed like the planet gone mad. What you staring in my face for? I told you dudes I can't save y'all. With the figures with your strange behavior. Strange behavior. Planet gone mad. What you staring in my face for? I told you dudes I can't save y'all. What the figures with this strange behavior? What the figures with this strange behavior? Show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready? Okay, here we go. You raise the left arm up and the right arm too. Let me tell you just what to do. Start boom on the flapping. Start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, hey, hey, hey. Now, Ronka, I Ronka. Feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty, like wave some chicken gravy on your white shirt right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, it's all right. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Mais um frio glacial aqui em Zeca. Pô, meu amigo, 2 horas aqui vai rolar uma sepituca, cara. Meus lábios estão todos rachados. Vem cá, Zeca, você tá fazendo o programa rock. Rock? Rock bola? Sim, sim. Direto todo dia? Todos os dias. O Tony tava muito revoltado hoje? Até que ele tava tranquilo, rapaz. Tranquilo, ele tá confiante. A tricolada tá confiante, né? É verdade, ele tá confiante, rapaz. Mas sacanearam muito ele aqui hoje? Muito, mas ele não se abalou, não. O Vaguinho tava bem na fita? Bem, bem, bem. É mesmo. Não se abalou, é? De jeito nenhum. Soberano, né? Firme e forte. Que coisa, hein? Aí o fundo espetacular, hein? Rufus Thomas, ouvimos Funky Chicken. E antes o Roots Manuva num disco também lançado no Brasil, Strange Behavior. Esse disco do Roots Manuva é bem antiguinho, assim, tem uns 3, 4 anos. Ele já lançou um de dub maravilhoso, um outro disco original. Um cara da pesadíssima, Roots Manuva. Agora não mais do que o Rufus Thomas. Olha a guitarra disso, certo? Valendo a promoção pelo telefone, né? Pô, 2221-029. O que tem que responder mesmo, hein? Tem que dizer qual o nome do cidadão de Nikit City, nosso camarada, que participou na faixa que nós mostramos do disco do Bid, que nós estamos colocando na roda. Bambas e Biritas, 5 discos, vem com adesivo, 1000 gracinhas. E o Bid se apresenta no Vivo Open Air, se não me engano, amanhã, junto com o Escandurra. Programão, né? Vai lá. Boa, sensação. Se eu pudesse, né? É. Alguém tem que trabalhar. E parece que a rapaziada tá acertando, né? Porque tem que prestar atenção, né? Não sei o que, o cara participou. É, tá dizendo ali que muita gente. É, rapaziada, não sei o que, o cara tá meio desorientado. Então vai rolar um sorteio, né? Vai rolar, exatamente. Então claro. Ligue pra cá, os que estiverem acertando. A nossa produção aqui, mega produção, várias novas contratadas da Rádio Cidade, exclusivamente para atender o telefone do Ronca Ronca. Quatro meninas, elas estão falando ali, ó. É mesmo, né? É, nós vamos sortear vamos sortear 5 antes que acertarem, né? Porque o frio aqui tá cascudo, meu amigo. E o telefone da rádio, assim como o site também, então da Rádio Cidade, quando do Ronca Ronca, todas essas formas de comunicação podem ser aproveitadas por vocês para corrigir as batatadas que eu mando aqui no ar, porque eu venho totalmente peladinho pra cá, né? O programa mais ou menos, né? Escrito, mas a coisa fica de cabeça pra baixo, várias coisas entram de surpresa e eu vou falando batatada atrás de batatada. Se não me corrigirem, a batatada fica no ar. E é ruim pra caramba, né? Por exemplo, segunda-feira passada eu mandei duas batatadas sinistras em cima de um dos grupos que eu mais gosto e que mais enchi a bola aqui, que é o The Band. O The Band é uma instituição do rock planetário, formado no Canadá e não nos Estados Unidos, como eu falei, por mais que sejam totalmente integrados à cultura americana, por terem acompanhado Bob Dylan durante muitos anos, mas resistentemente canadense a banda. E falei que era um quarteto, não é um quarteto. O Band sempre foi um quinteto, né? Garth Hudson, Richard Manuel, Rob Robertson, Rick Danko e o Rob Robertson. Falei os cinco certinho, Zé? Sim, sim. Você tem que me corrigir também, cara. E muita gente gostou das informações que eu passei sobre o Band, sobretudo a história do Eric Clapton, que foi lá onde eles ensaiavam em Woodstock, perguntando se, assim que o Cream estava acabando, perguntando se o Band gostaria de ter um segundo guitarrista. E voltou para casa, fez o último show do Cream no Royal Albert Hall e acabou com a banda e logo depois se enveredou por sua carreira individual. Então há pedidos, mais uma canção do Band, The Kingdom Come. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Às vezes a música do Planeta Zeca foi tão bem solucionada em relação a instrumentos, a utilização de voz, como nos discos do Band, sobretudo esses dois primeiros, Music from Big Pink e o The Band. Vou mostrar aqui talvez a canção mais conhecida desse disco e de toda a carreira do Band, só um pedacinho. Coisinha de doido, né? Lindíssima. Jamie Robbie Robertson, Rick Danko, já subiu, baixista espetacular. Richard Manuel também subiu, se enforcou Garth Hudson ainda com a gente, Lee Van Helm também ainda com a gente. O Lee Van Helm participou em 98 do disco do Mercury Rev, que nós vamos mostrar aqui ainda hoje no Ronquinha. E é bom dizer que toda a discografia do Ben foi relançada, remasterizada, vem com músicas extra, esse Music from the Big Pink vem com 8 músicas a mais, né, gravações que não foram aproveitadas, lado B de compacto, enfim, demo, uma coisa de doido. E mais uma informação bacana sobre esse disco, que a capa, né, assim, uma pintura meio primitiva, né, totalmente primitiva, é de autoria de Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan. Ó. Oh. Zeca, você que é um cara viajado, já foi ao Egito, cara? Não, rapaz, quem quer dera. Ir? Quer ir? Eu quero. A música leva a gente. Então vamos nessa. Nafartare. Ronca, ronca. Meliknu. Fartare. Oi, oi, oi. Oh, oh, oh. Melik Nuba. Oi, oi, oi. Banna wo sayyadam ban. Sindagor sayyadam ban. Banna wo sayyadam ban. Sindagor sayadam ban, sayidiri baye da giray sindiri farah heryam ban. Tá vendo só, não precisou tirar visto, tirar vacina, ficar entregue lá aos crocodilos do Rio Nilo. Gostou da viagem, Zeca? Sensacional, rapaz. Tô até com um pouco de fungo de múmia. Vem cá, a promoção tá valendo, já parou. Como é que tá o clima? Vamos encerrar a promoção? Pergunta às meninas. Encerrar? Meninas, por favor, encerra aí. Encerra não, a promoção não, ainda. Não. Encerra? Encerra? Encerra? Então vamos tá encerrar. Bom. As meninas gente falou, pra é uma Meirelles, ordem. Né? Gente, pra Meirelles ligando. Então a promoção está encerrada. O Gustavo Black Alien, né? Nosso camarada, é que participou da faixa do disco do Bido que nós mostramos aqui ainda agora. Gostou então de passear pelo Rio Nilo, né? Gostei, adorei. Agora quer ir a Victoria Station em Londres, ver a rapaziada chegando lá do Caribe, dos Caribes, das Caraíbas. Quer ir? Vamos lá. Cantando aquela musiquinha dele? Vamos ver. Ronca, ronca. A rádio rock. Sorrows and pain at Jamaica with the hurricane. Oh, what sorrows and pain at Jamaica with the hurricane. The winds were so terrific, as you know. 100 miles an hour was an overblow. A sad calamity, so offer sympathy, friends and their family. While houses was falling, why I and people was falling, oh, yo, conflicts didn't fail to run away from the Kingston jail. The winds was lashing so hard that Saturday, people was not dismayed. Though they saw their houses all was crumbling, furniture stumbling. Thousands of people was victimized. Kingston, the city was paralyzed. A great catastrophe, the worst in history. So offer your sympathy. While houses was falling, why I and people was bawling, oh Lord, convicts didn't fail to run away from the Kingston jail. And Bay, they will always remember this great disaster. It was like a year raid at Port Royal. It was critical. House tops were blown off everywhere. Casualties both here and there. It was a heavy blow. And then they got to know that it was heading for Mexico. While houses was falling, why I and people was bawling, oy oy, convicts didn't fail to run away from the Kingston jail. Thousands are homeless now at Jamaica, we must consider. Money came in from every direction to help this situation. Thanks to Macintosh Foot for what you have done, and Reverend Dale with his relief fund. A sad calamity, the worst in history, so keep it in memory. What you say? While houses was falling, oy, oy, and people was bawling, convicts didn't fail to run away from the Kingston jail. Thank you. Cidade. Carolina, vestida trajada de colombina, pisando firme o chão da terra. Os olhos declamam que ela espera. O mês de junho já se foi, fogueira, quadrilha, quentão pra dois. Mas fevereiro vai chegar e a cabrocha vai sambar. O céu indica que hoje não chove, o destino é praia ouvindo bob. Esteira de praia na areia, o corpo da gata é de sereia. Fala não com jeito de sim, mas bebe um uísque e pede gin. O clima já é de fim de festa e um beijo ralo é o que me resta. A cidade à noite é vazio, o amor é feito sobre a pia. O galo sempre canta às seis, entro na fila e espero a vez. Só ataco pela ponta, não venha se fazer de tonta. Desse veneno eu já provei, foi mais um mal que eu me livrei. Finalmente encontrei você, de beijo ralo eu não sei viver. Não sei viver. Eis que surge então a Carolina, vestida trajada de colombina, pisando firme o chão da terra. Os olhos declamam que ela espera. O mês de junho já se foi, fogueira, quadrilha, quentão pra dois. Mas fevereiro vai chegar e a cabrocha vai sambar. O céu indica que hoje não chove, o destino é praia ouvindo um bob. Esteira de praia na areia, o corpo da gata é de sereia. Fala não com jeito de sim, mas bebe um uísque e pede gin. O clima já é de fim de festa e um beijo ralo é o que me resta. A cidade à noite é vazio, o amor é feito sobre a pia. O galo sempre canta às seis. Entro na fila e espero a vez. Só ataco pela ponta. Não venha se fazer de tonta. Desse veneno eu já provei. Foi mais um mal que eu me livrei. E finalmente encontrei você. De beijo ralo eu não sei viver. É caranguejo que vai pra feira amarrado. A Estademo de hoje, chegada há pouquíssimos dias, Gabriel Magalha com Beijo Ralo. Sentiu o groove? Meio um forrozinho? É, rapaz, forrozinho, ó. Forrozinho é sacanagem, esses diminutivos, caraca, mano. Antes nós ouvimos aquela turma chegando em Londres, diretamente do Caribe, e dando início ao som que alguns muitos anos depois a gente veio ouvir, Clash, Specials, Roots Manuva, a turma que chegou com todas as influências, né, misturando música cubana com Martinica, França, o Diabo A4, Samba, o Caramba A4. Nós ouvimos o cidadão Lord Beginner com Jamaica Hurricane. Mas o telefone não tá mais ligado à promoção, né? É verdade. Mas continua aberto com todas as nossas meninas atendendo, né? Claro, lógico. Quantas são? Quantas são? Tem quatro ali, rapaz. Ainda estão as quatro? Ainda estão as quatro. Queria ir embora, mas eu não deixei. Ih, Zé, que cheio de maluco. Tá vendo aí? O clima já é de fim de festa. Aliás, por falar em fim de festa, falta o quê? Meia hora ainda, né? Meia horinha. Tá bom, né? Mas o telefone continua aberto, participe, aproveite para solicitar músicas, fazer críticas, sobretudo, né? Mandar um beijo para o Maurício. Que isso, rapaz. Beijo ralo, né? O nome da música aqui ao fundo. E fazer uso do telefone como o ouvinte fez ainda agora, solicitando, implorando de joelhos pelo telefone, uma cena absolutamente teatral, para que nós virássemos o compacto do Parva, a primeira formação do Kaiser Chiefs, para mostrar a outra música. A outra música do Parva chama-se Panic Attack. Segura. Chegou a hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock. I'm gonna live. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Essa é boa pra dormir, Zeca? É, vai dormir só se for amanhã de manhã, né? É. Esse é o Coda. Crazy Love. E antes o Parva com Panic Attack. Tá falando bem o programa, cara. Muito. Eu acho que é o. Dentro da série Duas Horas do Ronquinho, é sem dúvida o programa que a gente mais tocou música. O Ferrari tá internado, né? Foi operar as partes baixas. O Bid não ligou. Enfim, muita música, né? Música é demais, né, cara? É bom demais. Tá bom? Sensacional. É isso. Eu acho que a música é demais. Ainda bem que a gente teve um Moção aqui, né? Dando um clima, né? Um colorido todo especial. É verdade. Falar em colorido especial, olha quem tá chegando aqui, hein, rapaziada. Canções inesquecíveis. Ronca, ronca, cidade. A rádio rock. Hey, Canções inesquecíveis. Pô, Zeca, isso é uma coisa muito séria, cara. Esse é o Band of Gypsies, Billy Cox, Buddy Miles e Jimi Hendrix. Gravado no Fillmore East, em Nova York. No Réveillon, exatamente na passagem de anos 69 para 70. E quando esse disco saiu, a primeira vez que o Hendrix se metia com a black music, né? O Hendrix negão, mas fazendo rock psicodélico, rock and roll, teoricamente branco, né? É verdade. E esse disco desorientou completamente os fãs do Hendrix, né? Ninguém entendeu nada, né? Não entendeu Paul Newman, né, cara? Deixa eu voltar, vou voltar aqui, deixa eu fazer uma grosseria aqui. E voltar na marra aqui esse finalzinho do... Enquanto eu conto um pouquinho a história do Band of Gypsies. O Hendrix devia um disco pra Capitol. E tinha que, por multa contratual, tinha que lançar o disco a qualquer custo, a qualquer preço. E ele se juntou com o Billy Cox, amigo dele, muito tempo, com o Buddy Miles pra fazer. loucura esse telefone, mas não era isso que eu queria mostrar, não. Mas enfim, eles se juntaram para gravar o disco e acabar definitivamente com o problema que eles tinham, que ninguém ia arrancar a pele deles, eles vivinhos, né, cara? E se meteu finalmente com o que muita gente esperava, se meteu com Black Pantera Negra e o Caramba 4. Mas enfim, a rapaziada que ouviu o Hendrix normalmente, Electric Leyland, Area Experience, Axis Boulders, lá, quando ouviu isso aqui com Buddy Miles, um batera fuderoso, negão, gravou com um monte de gente, tocou com Electric Flag, tinha influência em todos os, com todos os músicos de funk no, nos Estados Unidos, isso aqui, os meus neurônios definitivamente foram pro, pra casa do... Cara, sinceramente, em 70 eu não conseguia entender o Jimi Hendrix fazendo isso. Olha a guitarra dele. Zeca, vamos dispensar as meninas, cara. Já tá tarde pra caramba. Dispensa aí. Certo, dispensa? É, vamos fechar o telefone. Então tá certo, então tá certo. Não, mulherada tá... pode ir embora aí, viu? Telefone fechado, é. Hein? Isso. Ouvi isso. Guitarra nervosa do homem. E agora? Sente o groove. Olha o Buddy Miles. Isso é um réveillon, hein, cara? Já pensou tu entrar o ano assim? Caraca, hein? É, meu amigo. Pressão. No turbo, né? Funk. A música é de autoria do Buddy Miles, chama-se Changes. Olha ele aí. Mamãe me acorde. E esse disco abre. Poderia. Eu fiquei em dúvida entre a canção inesquecível, essa Changes, que eu queria falar do Buddy Miles, e essa aqui. Ó. Vamos acabar o programa com essa música? Deixa ela, hein? Deixa ela então, né? Tirar é sacanagem. Ronca, ronca, cidade. know.